cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje, enfim, bem-vindos à festa. E quando digo isto, é porque hoje vamos, à nossa quarta parte, ajudar a comemorar um número redondo, uma dúzia de anos que uma banda está a comemorar em termos de atividade. Curiosamente, não ter sido o primeiro, mas foi dos primeiros que, nesta senda que começámos aqui no caso, fazem quase tocam, de todas as semanas ter uma banda em destaque. Pois bem, se dissermos que já não falámos com eles desde 2012, mas já antes disso, havíamos falado com Anakin. Pois bem, é a banda de Coimbra, que também já presenteou o Oliveira Hospital com um concerto. Portanto, estão reunidas aqui as condições, desde logo, porque já não falámos com eles há 6 anos e meio, para fazer um novo destaque e hoje sim, então, comemorar estes 12 anos. E claro, como nos habituámos, há sempre alguém da banda e aqui não podia ser outro que não o próprio José Rebola. José, bem-vindo aqui à Boa Nova e parabéns por estes 12 anos de atividade de Anakin. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo que têm dedicado à banda e por nos ajudarem a celebrar esta data. Muito bem, é um prazer juntar-vos a vós. E se bem que estamos a fazê-lo em antecipação a um concerto que vocês programaram para este sábado e fazemos-lo de propósito para que as pessoas, de facto, possam ainda participar nessa festa. Não por um período que já se sabe que está esgotado, às 8h30, mas a verdade é que às 21h30 ainda há bilhetes para venda. E estamos a reportar-nos, então, no dia 7 de dezembro, portanto, este sábado, nem mais nem menos do que naquele espaço aberto agora na Baixa de Coimbra, no Colab, portanto, que aberto, creio que em junho, portanto, foi nesta primavera que abriu, e eis que recebe, enfim, os filhos da casa. Não podia ser um lugar mais interessante que este de que celebrar na cidade de Coimbra. É verdade, é verdade. O objetivo era sair um bocado dos palcos habituais e dar desde logo a entender ao público e a quem se quiser juntar à festa que é isso mesmo, que é uma festa, que é uma reunião. Nós, como o nosso último álbum se chama O Quarto de Anakin, até brincámos a dizer, isto é uma reunião de condóminos. E na verdade é um espaço pequeno, é uma loja de artigos vintage, dos anos 50 e 60, maioritariamente, e nós vamos lá fazer um pequeno concerto para um pequeno número de pessoas, a lotação é de 60 pessoas. Portanto, será uma reunião com as pessoas que gostam de seguir mais de perto a banda. E é a nossa maneira também de agradecer a algumas pessoas que foram importantes para nós ao longo do ano. Marcar esta data, criar o hábito para que todos os anos então façamos um concerto nesta data, também sempre num sítio diferente, essa vai ser a ideia. Portanto, é uma dúzia para já. Muito bem. E é uma dúzia que morada ali para os mais distraídos, junto à Praça de Comércio. Portanto, em frente à Ponte da Clara, ali junto ao Banco de Portugal, do outro lado da rua, aí está então o Colabola Colab, portanto, um espaço aberto que está interessantíssimo. Portanto, sim, é verdade. Na verdade, nós já fizemos algumas vezes alguns espetáculos na Baixa de Coimbra, que é importante revitalizar e dinamizar para que não perca a magia que a caracterizou ao longo de décadas, para que não se perca agora num período em que temos vindo a assistir um crescimento de pessoas abaixo. Corta a barba, rapaz, não vês o mal que te faz andar com esse pelo todo por aí. Corta a barba, rapaz, ao menos cuida de ti, não vês que todo o mal te vem daí. Corta a barba, rapaz, olha que é mais eficaz, senão as moças nem se chegam a ti. Corta a barba, rapaz, até eu já percebi que todo santo mal te vem daí. Não te venhas queixar que a vida é dura e o dia a dia corre mal, pois toda essa desgraça vem do teu ecossistema cervical. Corta a barba, faz-te à vontade, não deixas de ser homem de verdade. Descarta esse look de vanguarda, pega numa navalha e corta a barba, moço, corta a rente, anda lá, faz esse favor à gente. Descarta esse look tão austero, que o mundo é melhor a pente zero. Corta a barba, rapaz, não vês o mal que te faz andar com todo esse pelo atrás. Corta a barba, rapaz, ao menos cuida de ti, não vês mal te vem daí. Corta a barba, rapaz, olha que é mais eficaz, se queres que as moças não te deixem em paz. Corta a barba, rapaz, até eu já percebi que todo o mal do mundo vem daí. Pior que a crise financeira e a terceira guerra mundial é entre gasto, lobby e vulgar da jardinagem facial. Corta a barba, faz-te à vontade, não deixas de ser homem de verdade. Descarta essa moda de vanguarda, pega numa gilete e corta a barba, moço, corta a rente. Anda lá, faz esse favor à gente. Descarta esse look tão austero, que o mundo é melhor a pente zero. Que o mundo é melhor a pente zero. Que o mundo é melhor a pente zero. Mas agora também fica já aqui o aviso para quem não tiver a oportunidade, dia 7 de dezembro, e queira ir um pouco mais além, ou, bem, depende de onde nos esteja a ouvir, eventualmente mais além ou mais perto. Vamos falar que estarão na semana seguinte, no dia 14 de dezembro, no Aveiro Christmas Beer Fest, portanto, às 22 horas. Portanto, estão aqui as razões para comemorar com o Zé Rebola e amigos, comemorar os 12 anos de Anakin. Ora bem, mas há pouco já aludiu que o último álbum, o quarto de Anakin, portanto, aliás, tem sensivelmente um ano, portanto, quando começámos aqui a destacá-lo, embora houvesse já temas que fôssemos mostrando antes da aparecida do disco, mas eis que, recentemente, e quando digo recentemente, refiro-me talvez ao mês de agosto, brindam-nos com o refazer de um tema e convidando, enfim, a imensa Cátia Guerreiro. Aliás, quem visitar a nossa página, está lá o videoclipe, ou o teledisco, que todo ele também muito interessante. Ora, esta maneira também foi reviver temas que já tinham um ano, ou desde logo quando fizeram o álbum já havia a intenção de convidar uma voz, nomeadamente a voz da Cátia Guerreiro? Sim, nós pensámos desde o início que, em fazer deste tema um dueto, e não sendo nós propriamente do campo do fado, ir buscar alguém que representasse com excelência esse campo, que é o caso da Cátia Guerreiro. Nós todos sabemos bem os créditos bem firmados que ela tem no fado, e não só. Ela também é uma fadista muito aventureira que às vezes abraça estas colaborações. Uhum. Lembro-me particularmente de uma que ela fez com os Noides, de fado, com música assim um bocadinho mais poderosa, mais agressiva. E portanto encontramos na Cátia uma companheira ideal para transformar este tema num dueto. Uma companheira dentro de palco e fora de palco, que ela realmente, além de uma excelente cantora que já sabemos, revelou-se uma pessoa muito, muito, muito quente, muito, muito simpática, muito envolvida nas colaborações que abraça. Entre alfama e a moraria, do castelo até ao cais, cansado do que sentia, julgava querer algo mais, julgava querer algo mais. Um turista imprudente distraiu-se num segundo, infiltrou-se na bagagem e partiu à volta ao mundo, e partiu à volta ao mundo. O fado fugiu de casa, deixou a vida que tinha, foi a Londres na esperança de tomar chá com a rainha. Quando deram pela falta, foram ter com a Virgem Santa. Meu Deus, Portugal sem fado, agora o que é que se canta? E agora o que é que se canta? Ficou o cheiro sem dono, ficou o Tejo sem flor, um país ao abandono e uma cidade sem voz, e uma cidade sem voz. O fado fugiu de casa, ninguém sabe bem porquê. Está em França, armado em chique, junto aos Champs-Élysées. O fado fugiu de casa, ninguém sabe aonde vai. Vou esquecer suas misérias nas areias do Havaí. Volta para casa, volta para nós, volta para o teu país. Faz as pazes com Lisboa, faz as pazes com Lisboa. Só aqui serás feliz. Faz as pazes com Lisboa, só assim serás feliz. E para aqueles que normalmente gostam de vos acompanhar e ter os vossos discos, enfim, aqueles fervorosos ainda que não precisam de ter alguma coisa física, que não seja só a música no éter, este tema poderá vir a incorporar uma nova edição ao anterior, ou vir a incorporar um outro disco? Em termos de objetos físicos e edições físicas, eu não tenho a certeza se este vai figurar, mas eu posso desde já afiançar que vai haver algumas novidades em relação a objetos físicos de Zena King, nomeadamente num meio anterior ao CD. Mas pronto, que eu não posso desde já garantir, mas já fico com as pistas todas para adivinhar o que é que aí vem. Pois, também pode ser um vinil, pode ser uma própria cassete, também está hoje em dia em voga, o seu renascer, enfim, mas há muita coisa. E curiosamente, e uma vez estamos a falar também daquilo que está desmaterializado, enfim, que já existe só em termos de componente de bits e bytes, estamos a falar também daqui da gravação ao vivo que vocês disponibilizaram. Uhum. E esse disco, ou melhor, esse conjunto de temas, para quem eu tenho a oportunidade de ouvir e que na Boa Nova também passaram alguns, fez, enfim, sentir a pouco, ou seja, fez despertar a vontade de que houvesse um DVD. Será porventura, com a comemoração dos 12 anos, que vai haver uma componente de imagem para mais tarde lançar? Para já não. Esse concerto foi de facto gravado, foi registado todo ele em vídeo. Uhum. E eu penso que por ocasião de um número mais redondo e mais longínquo, possivelmente será também lançado e recuperado. Mas para já estamos focados nos conteúdos que temos para apresentar agora, como esse do fado que referiu, uhum, como também um videoclipe que vai sair muito brevemente para um tema que tem rodado numa novela da SIC, que é o Anda Por Aí Um Bicho. Uhum. Portanto, estamos focados mais no imediato e em associar imagem a esses conteúdos mais recentes. Anda por aí um bicho sem ninguém saber, que entra nos bolsos dos pobres à procura de comer. Vai roendo-te mansinho, direitinho às algibeiras. Diz quem o viu ao ataque que as pode levar inteiras. Cuidado que ele é do mais goloso, cuidado que ele é muito perigoso. Vem o bichinho, vem à casa de quem puder. Vem o bichinho, vem para levar tudo o que houver. Vai o bichinho, vai à caça do que encontrar. Vai o bichinho, vai sempre pronto para atacar. Na sua dieta estranha estão impostos e ações, estão os planos de poupança, estão reformas e pensões. E não há qualquer quantia que lhe acabe com a fome. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Cuidado que ele é do mais goloso, cuidado que ele é muito perigoso. Vem o bichinho, vem à casa de quem puder. Vem o bichinho, vem para levar tudo o que houver. Vai o bichinho, vai à caça do que encontrar. vai, e o bichinho vai, sempre pronto para atacar. O bichinho vai à caça do que encontrar. Vai, e o bichinho vai, sempre pronto para atacar. Vem, e o bichinho vem à casa de quem puder. Vem, e o bichinho vem para levar tudo o que houver. Vai, e o bichinho vai à caça do que encontrar. Vai, e o bichinho vem, sempre pronto para atacar. Vem, e o bichinho vem à casa de quem puder. Vem, e o bichinho vem para levar tudo. É indissociável hoje em dia que as pessoas procuram muito a música por via do YouTube, enfim, de componente de imagem. Muitas vezes, aliás, tem para ser aqui o reverso da medalha, que é todo o resto do disco passa um bocado à margem, porque as pessoas vão procurar só aquilo que lhes é dado, o que muitas vezes é escasso. Enquanto banda, essa preocupação agora de ter um conto de imagem é por perceberem que, efetivamente, têm que enverdar por esse caminho, porque de outra maneira torna-se mais difícil chegar às pessoas. Sim, eu acho que é inegável que o conceito dos discos como um todo e o conceito de álbum conceptual, passa a redundância, está um bocadinho ultrapassado. Nós voltámos ao tempo das canções, em que uma canção que não esteja no YouTube ou numa playlist do Spotify, poucas são as pessoas já que ouvem o álbum de uma ponta à outra. De maneira que nós temos sido um bocadinho teimosos em fazer estes quatro álbuns com um fio condutor, digamos, que os leva do princípio ao fim, que leva os ouvintes numa viagem, mas percebemos que realmente os esforços têm que estar concentrados nos conteúdos que vão ter imagem, que vão chegar de uma maneira mais próxima às pessoas. A atenção que os fãs mais dedicados dão à banda, portanto não vamos deixar de ter um álbum que tenha uma consistência e um fio condutor que traduza uma fase que a banda está a atravessar num determinado momento. Caros amigos, com tristeza me despeço, não julguei tão perto a hora do caminho bifurcar. Bem vos entendo, mas é estranha a sensação em que a solidão é para quem ficar. Quero-vos bem, sei ao que vão, ia também, se não fosse esta obrigação de alimentar a crença vã de que o futuro ainda é amanhã. A minha casa acaba em Espanha, para já ninguém me apanha, fora dos terrenos onde trago o coração. Não passo de Vilar Formoso, talvez por ser teimoso, talvez por ter medo, ou justamente porque não. À conta de negócios menos claros, estão a vender o sítio onde vivi, por escolha de alguns amigos caros. Adeus, caros amigos, mas eu fico que ainda sou preciso aqui. Eu cuido do nosso canto, não deixo estragá-lo tanto que não queiram cá voltar. Eu rego a esperança, levo a ambição à rua, estendo o déficit lá fora para secar. Quero-vos bem, sei ao que vão, ia também, se não fosse esta obrigação de alimentar a crença vã de que o futuro ainda é amanhã. canções. Mas se algum dia eu tiver de ir, tranco a porta e apago a luz quando sair. Fica a nação para alugar, mas até lá vão ter que me aturar. A minha casa acaba em Espanha, para já ninguém me apanha. Fora dos terrenos onde trago o coração, não passo de Vilar Formoso. Talvez por ser teimoso, talvez por ter medo, ou justamente porque não. A minha casa ainda é esta, ou o que dela resta. Podem levar tudo que não levam a raiz. E mesmo que esta casa caia e tudo dela saia, sei que do orgulho deste chão volta a nascer o meu país. Enfim, recuperei a conversa que tive, não a primeira, mas a última, portanto, em 2012, e falávamos sobre a capacidade de fazer canções que, efetivamente, as pessoas se identificam com elas, com histórias, e o próprio José Rebolo falava na altura que se inspirava na vida, portanto, era por aí. Ainda hoje continua a ter desculpe o termo, vibes de inspiração, que consegue de algum modo intuir uma letra que depois então é só uma questão de, enfim, de algum esforço para fazer sobressair aquilo que queria dizer logo à partida? O que me surge primeiro, muitas pessoas perguntam-me se eu começo pela letra ou começo pela música, e na verdade eu começo pelo tema. Penso, gostava de fazer uma música sobre isto. E esses temas surgem de dois polos principais. Do que eu vejo em mim mesmo, procurando características de mim mesmo, e do que eu vejo nos outros. Portanto, a vida quotidiana e a maneira como ela depois se espelha em mim continua a ser a minha maior inspiração e a minha maior força motriz para escrever letras. Portanto, o que é bom nisso é que é uma fonte de energia renovável. Não se esgota, cada dia é diferente do anterior. E sim, é o que me continua a motivar para escrever letras, é escrever coisas que me digam alguma coisa, que me toquem de uma certa maneira. E quando fazemos isso, acabamos por escrever coisas com que outras pessoas também se identifiquem, se formos ao quotidiano. De mim um otimista, mas não é do meu feitio. Tu queres que eu veja o copo meio cheio quando está meio vazio. Tu queres fazer de mim um otimista radical, e eu acho que isso vai acabar mal. Tu queres fazer de mim um ativista dos direitos animais. Tu queres fazer de mim um conformista dos que agradam aos teus pais. Tu queres fazer de mim um otimista radical, e eu acho que isso vai acabar mal. Isso vai, isso vai, isso vai, isso vai, isso vai acabar muito, muito mal. É que eu sou tão bom pessimista, que é um desperdício do talento natural. Isso vai, isso vai, isso vai, isso vai, isso vai acabar muito, muito mal. É que eu sou tão bom pessimista, que é um desperdício de talento natural. Tu queres que eu acredite no progresso e na revolução. Tu queres que me convença do regresso de Dom Sebastião. Tu queres fazer de mim um otimista excepcional, e eu acho que isso vai acabar mal. Isso vai, isso vai, isso vai, isso vai, isso vai acabar muito, muito mal. É que eu sou tão bom pessimista, que é um desperdício de talento natural. Isso vai, isso vai, isso vai, isso vai, isso vai acabar muito, muito mal. É que eu sou tão bom pessimista, que é um desperdício de talento natural. Tu queres que o povo saia à rua? Eu não me deixo iludir. Tu pensas que o homem foi à lua? Dás-me vontade de rir. Tu queres uma mente como a tua? Esta não te vai servir. Queres fazer de mim um otimista, pacifista, humanista, idealista? Eu acho que isso vai, isso vai, isso vai, isso vai, isso vai

voluntários que em mim levo guardados. E se adormeço e envelheço e me encanto, este recanto que de simples me conquista. Não vou parar, não posso, não poderia. Raia o dia e até parto na penumbra. Não se vislumbram cavaleiros da cobrança, mas só na dança de fugir. Talvez me chorem, não por mais que algumas horas. Bato as esporas, já me lembro que me move. Era a miragem da miragem da miragem, velho fantasma que me leva a gente viva. Talvez me chorem, não por mais do que um momento. Conto o vento, já me lembro o seu primício. Era a fobia das fobias, velho fantasma que me leva a gente viva. Chorem por saberem o que parto, ou me agarrem por me verem cá no fundo. Esta fobia de não ter uma miragem, dá-lhe o fantasma que me leva a todo o mundo. Desde a primeira vez que falámos aqui de Ana Quim, que descobrimos na altura com a vida dos outros, Coimbra tem continuado a fervilhar muito em termos musicais. E daí surgiram neste espaço-tempo projetos que fomos aqui destacando aqui da Boa Nova, mas onde podemos recordar a Pensão Flor, os 4 e meia, enfim, um conjunto interessante de bandas que vão mostrando o que valem aqui no nosso burgo. Enquanto músico, como é que vê este fenómeno que está associado a Coimbra também, numa altura quando, se calhar, se recuasse no tempo da Ana Quim, dizíamos que com a falência das majors cada vez íamos ter menos músicos? A verdade é que hoje eu não diria que é mais fácil fazer música, mas é mais imediato. Na verdade, o advento da internet e de haver tutoriais para tudo e mais alguma coisa, uma pessoa com uma ligação à internet e alguns 50 ou 60 euros para comprar uma guitarra de mais baixa gama, já consegue começar a criar e consegue começar a desafiar as outras pessoas para criar com ela. Eu gosto muito de ver, eu trabalho também sou professor numa academia de música, que é do nosso teclista. Nós, os 5, na verdade, somos professores lá na academia, e vemos o entusiasmo e a quantidade de gente nova que há a aprender e a fazer música. Em termos de Coimbra, é bom ver que a chama Coimbra era conhecida, ou é conhecida como a cidade do rock, e eu gosto muito dessa tradição rock que a cidade tem, espero que nunca deixe de ter, mas é bom ver que realmente está-se a pluralizar em termos de estilos, na quantidade e na diversidade de bandas, de projetos que vão aparecendo, e não só aparecendo, colaborando uns com os outros. Gosto muito de ver essa riqueza na minha cidade. Pois bem, e falando em colaborações, falámos aqui há pouco com Cátia Guerreiro, mas é verdade que descobrimos os seus próprios discos com a Luísa Sobral, com a Viviane. Neste momento, no atual panorama e destes novos números e novas vozes que têm aparecido, há alguém ou há algum tema já que gostasse de explorar com essas outras pessoas, e que pessoas seriam elas? Se é que pode avançar. Estas colaborações têm sido mais ou menos orgânicas e espontâneas, não é nada de terrivelmente pensado. Portanto, eu acho que as colaborações para onde a estrada e a circunstância nos levar são certamente as que vão funcionar melhor. Nós até já fizemos um concerto em Coimbra, onde convidámos vários membros de várias bandas da cidade para interpretar temas connosco. E é esse tipo de, mais do que colaboração com uma pessoa específica, procuramos realmente continuar a poder colaborar e a partilhar, porque cada vez que fazemos uma colaboração aprendemos qualquer coisa, aprendemos uma perspectiva nova sobre fazer música, e é isso que queremos continuar a fazer, independentemente com quem estejamos a partilhar ou a fazer nova música. Sempre uma questão, eu sei que é sempre uma questão de qualquer coisa, de tempo, de cansaço ou embaraço, outro peso qualquer, e de temer a dor que nele existe. Cantamos o amor num canto triste, que embala o coração num jeito de não querer bater. Sempre uma questão, eu sei que é sempre uma questão de qualquer coisa, de anseios, incertezas ou receios que nos fazem desistir, de fugir à dor que tanto arrasta. Fazemos do amor canção madrasta, prelúdio de um sono sem sonhos, fácil de dormir. Se eu acordar já, sem chorar, sem temer, talvez possa esquecer, talvez saiba sorrir. Se eu acordar já, sem este ar derrotado, talvez vença a teu lado o temor de existir. Sempre uma questão, eu sei que é sempre uma questão, de ensaios, incertezas ou receios, de fugir à dor que tanto arrasta. Prelúdio de um sono sem sonhos, fácil de dormir. Se eu acordar já, sem chorar, sem temer, talvez possa esquecer, talvez saiba sorrir. Se eu acordar já, sem este ar derrotado, talvez vença a teu lado o temor de existir. Mas se eu acordar já, sem chorar, sem temer, talvez possa esquecer, talvez tenho outro olhar. Mas se eu acordar já, sem este ar derrotado, talvez vença a teu lado o meu medo de amar. Da rádio, aqui há uns 15 anos, 16, quando iniciámos aqui esta rubrica, diziam com uma piada a propósito das colaborações que em Portugal quem se quer conhecer, conhece. E eu, a pergunta que vai é assim: é fácil chegar a essas colaborações? Encontra esse à vontade e esse interesse quando se dirige a essas pessoas a dizer que gostaria de ter um concerto ou de ter uma participação em tempos musicais? Eu penso que Portugal, devido ao próprio feitio das pessoas e à dimensão que tem, de facto não é difícil chegar às pessoas. Agora, ainda vai um passo grande entre chegar às pessoas e conseguir que a colaboração vá em frente, mesmo quando as pessoas estão disponíveis para isso, às vezes não é o tempo certo, há outros compromissos, há outros conteúdos para promover. Acho que sim, acho que é fácil chegar às pessoas, chegar à fala com as pessoas, mas nem sempre as coisas também se traduzem no concretizar de uma oportunidade no espaço e no tempo, quando ela é preciso. Durante a semana anda a correr para todo lado, Mas marco reuniões e mesmo assim chego atrasado. Leio o relatório com as tendências de mercado e fico assustado. Durante a semana passo os dias num stress. Faço o que tem de ser e nunca o que me apetece. Fico engarrafado por causa do GPS. Chego impaciente e quase tudo me enfurece. Mas hoje o meu relógio és tu. Vamos só fazer aquilo que quiseres. Hoje o meu relógio és tu. Não vou embirrar com o que tu escolheres. Tic-tac, tic-tac. Eu quero que o tempo, que o tempo pare. Tic-tac, tic-tac. Fico nos teus braços até o dia chegar. Tic-tac. Vai o badum-badum, pedadadum. Vai o badum-badum, pedadadum. Vai o badum-badum, pedadadum. Vai o badum-badum. Durante a semana não dá para furar o esquema. Diga ao meu patrão que entrego tudo sem problema. Sim, senhor, claro que é possível, é possível. O tempo vai passando e há sempre mais um telefonema. Lá foi o cinema. Cai-me sempre um mail pela altura de ir embora. Ligo para casa dizer que ainda demora. Vemos uma série depois de jantarmos fora. Eu adormeço sempre no primeiro quarto de hora. Mas hoje o meu relógio és tu. Vamos só fazer aquilo que quiseres. Hoje o meu relógio és tu. Não vou embirrar com o que tu escolheres. Tic-tac, tic-tac. Eu quero que o tempo, que o tempo pare. Tic-tac, tic-tac. Fico nos teus braços até o dia chegar. Tic-tac. Vamos só fazer aquilo que quiseres. Hoje o meu relógio és tu. Não vou embirrar com o que tu disseres. Hoje o meu relógio és tu. Vamos só fazer aquilo que escolheres. Hoje o meu relógio és tu. Não vou embirrar com o que tu disseres. Hoje o meu relógio és tu. Tudo que quiseres, tudo que quiseres. Hoje o meu relógio és tu. Não vou embirrar, não vou embirar. Hoje o meu relógio és tu. Vamos só fazer, podes escolher. Hoje o meu relógio és tu. Fico nos teus braços, quero o teu abraço. Tic-tac. Não queria deixar ele embora sem ter a sua opinião aqui numa situação. Falámos do concerto, neste concertário para Coimbra, dois, aliás, este sábado, depois falámos para a semana seguinte em Aveiro, e a pergunta que se impõe é esta. Hoje em dia ainda é preciso ter que ir a Lisboa fazer alguma coisa para dizer que se fez? Porque se não se for a Lisboa, parece que nada aconteceu. Eu sinto que o país está musicalmente um pouco centralizado. Nós estando destacados em Coimbra, sentimos isso. Sentimos que a concentração de imprensa, de eventos, de sítios para tocar, de eco desses eventos, é realmente muito maior em Lisboa e Porto. Vejo isso com algum desgosto, porque gostava que o país fosse mais homogéneo nesse sentido. Portanto, penso que, sinceramente, sim, ainda revolvemos um pouco à volta da atenção que Lisboa dá aos projetos. Mas é uma coisa com que temos de saber conviver. Naturalmente faremos as nossas escolhas e nós, enquanto banda, continuamos a estar sediados em Coimbra e a querer fazer a nossa música independentemente de onde estivermos. Mas penso que sim, que ainda reconhece esse centralismo e o peso desse centralismo. Todos os dias pergunto vale a pena continuar à procura. Talvez seja engano eu achar que te vou encontrar. sei que nada neste mundo é perfeito. E as linhas retas nunca vão a direito. São traços sem jeito que nunca me sabem guiar. Tentar é meio caminho andado, falhar é meio caminho andado. Eu levo tanto caminho andado, como é que ainda me sinto perdido? Querer é meio caminho andado, sonhar é meio caminho andado. Como é que eu continuo perdido à procura do caminho que vai ter contigo? Há entre os dias uma eterna lonjura que me convence a abraçar a aventura de encontrar a prisão de onde não quero escapar. Eu vou procurando, dormindo ao relento, ouvir respostas no sopro do vento, um doce lamento que tento aprender a escutar. Falhar é meio caminho andado, querer é meio caminho andado. Eu levo tanto caminho andado, como é que ainda me sinto perdido? Sonhar é meio caminho andado, com tanto meio caminho andado. Como é que eu continuo perdido à procura do caminho que vai ter? No momento em que gravamos, ainda está para venda o concerto da noite de sábado. Exato. Então agora vamos aqui aliciar as pessoas que estão a ouvir-nos para ir ver o concerto. O que é que podem esperar para este sábado e naturalmente para o seguinte em Aveiro, os fãs de Anakin? Este sábado a ideia é mesmo marcar a data, celebrar a data e celebrá-la com as pessoas com quem faz mais sentido, que são os nossos fãs mais próximos, as nossas equipes técnicas, alguns convidados, algumas pessoas que possibilitaram que a Anakin tivesse algumas oportunidades ao longo deste ano. Portanto, a ideia é mesmo celebrar, não é um concerto da maior responsabilidade, nós queremos estar muito à vontade, queremos que as pessoas estejam à vontade. Uhum. Aliás, para sentar ali é no chão, é com pulsos e com almofadas e como for. E vamos também deixar as pessoas definir parte do alinhamento. Nós levamos metade do concerto pensado e a partir daí é na verdade o que as pessoas quiserem ouvir, porque queremos que as pessoas se sintam parte do espetáculo e que ajudem também a conduzi-lo, e fará com que a sessão da tarde e a sessão da noite sejam também fundamentalmente diferentes. Até se houver um mais afoito e que pede um tema que nem sequer está pensado ou treinado? Das duas, uma. Ou não lhe poderemos fazer à vontade, ou fazemos e corre como correr. Porque a ideia também é essa, e atuar sem rede, alertando naturalmente as pessoas para o facto de alguns temas poderem estar um bocadinho mais frugentes. Muito bem. José, foi um prazer uma vez mais falar consigo aqui na Boa Nova e aguardamos que um dia mais voltei aqui ao Oliveira do Hospital, seguramente, e estaremos atentos. E então, é um prazer então que de facto estejamos a comemorar convosco estes 12 anos e que surjam muito mais dúzias por aí adiante, até para ver se cumpre a promessa da tal cidade do DVD. Exato, e então por via do número mais redondo. Um abraço, obrigado por tudo. Obrigado, eu. Na minha rua há restos de vidas,